segue o nosso programa, nosso encontro com o Rei Domingão, Domingão Gostoso. Participação do ouvinte, vamos com a participação do ouvinte aqui no programa. Quem está participando comigo, deixa eu trazer aqui, colocar o ouvinte no ar, participando do programa. Alô, alô, bom dia, quem está comigo? Bom dia, bom dia. Dia, Tony Oliveira. Aqui é Terezinha do acampamento. Diga aí, Terezinha. Eu parei de pedir a música de Roberto Carlos. Nunca mais te deixarei. E ofereço a você, para a minha família, especialmente a minha mãe, Maria de Homério, e para todos. Tony Oliveira. Aqui é Terezinha do acampamento. Gostaria de pedir a música de Roberto Carlos, Camineza. Ofereço para toda a minha família, para você e para todos os ouvintes. Uma obrigada de coração. Muito bem, tá aí a Terezinha lá do bairro Acampamento de Lox participando do programa, pedindo cama e mesa. A bela pedida. Tem mais participações então no programa, trazendo o ouvinte no ar. Alô, minha amiga Zefinha, esposa do Zé Ricardo, tá pedindo resumo. Valeu, Zefinha. Mais participações. Ei, gente, obrigado por esse carinho, viu? Eu, Antônio Boy, que ainda tem espaço aqui de uma música. Pode pedir. Eu quero meu amigo de São, meu irmão camarada. Opa, beleza. A todos, ouvindo. Bom dia. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, valeu, seu Antônio Borges, um abraço pro senhor, tudo de bom, aí no bairro Mutirão, alô, toda a coletividade do bairro Mutirão, bom dia. Obrigado pelo carinho, audiência. Muito bem, minha amiga Terezinha, lá no bairro Acampamento. Ela pediu e vai curtir agora. Ela vai curtir agora cama e mesa. 11 horas 3 minutos. Fronteiras do Piauí. Eu quero ser sua canção. Eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca. Ser o seu batom. Sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos. Desses seus segredos, quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, vivo imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. E esse amor me alimenta, minha fantasia. Meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida. Tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe.

Vamos com as últimas participações de hoje no programa, trazendo o ouvinte no ar. Bom dia, bom dia. Alô, você aí do outro lado, quem participa comigo, solta a voz aí. Bom dia, Tony Oliveira. Bom dia a todos, fronteirenses. Aqui é Manuel Construção. É, quero pedir a música do Roberto Carlos, O Cara Sou Eu, a oferecer para minha mãe, Antônio Vidal Fronteiras, minha irmã Margarida e todos fronteirenses. E para você, Tony Oliveira, que é um ótimo locutor, e oferecer para Veralda. Veralda é meu prêmio. Oferecer para todos aí de fronteiras. E para Osmarzinho, lá de bairro Salguinho. Osmarzinho é um canal aí no TikTok. Aqui de Imbaté, São Paulo, Manuel Construções. Valeu, Manuel. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Lá em Imbaté, né, São Paulo aí. É, curtindo o programa. Valeu, ô Manuel. Fronteirense, né, Manuel? Tá lá em Imbaté, São Paulo, curtindo o programa. Valeu, meu irmão. É, primo do Everaldo, né, da loja. É, obrigado aí pelo carinho, tá bom, meu irmão? Você aí em Imbaté, São Paulo. Seja bem-vindo ao programa Encontro com o Rei. Você pediu aí, esse cara sou eu, né, meu irmão? Valeu, cara, um abraço pra ti. Tudo de bom aí em Imbaté, São Paulo. Ele sempre tá curtindo também o programa lá em Imbaté, São Paulo. Mais uma vez, mandar um abraço, um bom dia, meu amigo Laí. Laí, lá em... curtindo o programa, o Laí, lá em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. O Laí também não perde o programa, né, Laí? Abraço pra você, meu querido. Aí em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Todos os nossos gaúchos... é, em Dom Pedrito. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Meu amigo Manuel lá em Dom... é, mano, meu amigo Manuel lá em Imbaté, São Paulo. Ele pediu Esse Cara Sou Eu. E ele vai curtir agora Esse Cara Sou Eu, já na reta final do programa. Aí, meu irmão, pra você que pediu, Esse Cara Sou Eu. 11h29, bom dia pra você. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Pega você pelo braço, esbarre em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher.

pois viver sem você, meu amor, é difícil demais. Eu deixei minha porta entreaberta. E esse foi o nosso último bloco de hoje no programa Encontro com o Rei. Nós tivemos Não Se Afaste de Mim, O Quintal do Vizinho e Esse Cara Sou Eu. Oh, pensei que com tanta experiência eu soubesse tudo, mas você me ensinou que um amor não importa quem sabe mais, e que o tempo entre nós não existe. E assim chegando aqui à reta final do nosso programa, tá aí o último bloco de hoje. Nós tivemos Não Se Afaste de Mim, O Quintal do Vizinho e Esse Cara Sou Eu. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela... minha gente, que pena, mas chegamos ao término do nosso programa de hoje, nosso Encontro com o Rei desse domingão, 22 de março de 2026. Obrigado, Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, mais esse programa realizado com êxito. Obrigado, fronteiras. Obrigado, Brasil. Obrigado, fronteiras. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso. Até o próximo domingo, a partir das 9 horas, das 9 às 11, mais um programa Encontro com o Rei. Meu abraço, meu carinho a todos vocês. Bom domingo, uma abençoada tarde e noite de domingo. Bom início de semana. Amanhã a gente se encontra a partir das 8:30 da manhã com o programa Estação 87. Forte abraço, minha gente. Deus nos abençoe. Saúde e paz. Paz e saúde a todos nós. A última de hoje, eu encerro sempre com ela. Jesus Cristo, que Ele nos abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã com o nosso programa Estação 87. Valeu, cidade. Valeu, Brasil. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.